transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é a pena de escriba habilidoso. És o mais belo dos filhos dos homens. A graça escorre ou transborda dos teus lábios, porque Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada sobre a coxa, ó valente. Cinge com majestade e esplendor, vai e cavalga pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. Tendes a corda do arco, tornando terrível a tua direita, ou esplendorosa a tua direita, a tua destra. Tuas flechas são agudas, os povos submetem-se aos teus pés ou a ti. Os inimigos do rei perdem a coragem. Teu trono, ó Deus, para sempre é eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão, de justiça. Amas a justiça e odeias a iniquidade ou impiedade. Eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Mirra e aloés perfumam as tuas vestes. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegram. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei, ou entre as tuas concubinas está a rainha ou a princesa. À tua direita, uma dama ornada com ouro de Ofir. E aqui vamos ficar por hoje, amém? Senhor, a tua palavra é extraordinária. A tua palavra, ela é cura para a nossa alma, ela é fôlego para o nosso coração. Senhor santo e eterno, nós agora pedimos que o teu próprio Espírito, Senhor, ele venha como essa flecha e atinja os nossos corações. E venha nos derreter a alma diante do Senhor e nos fazer rendidos que tudo que é humano e menor seja vencido pelo que é espiritual e maior agora, em nome de Jesus. E o que é humano, que é teu e é regenerado por ti, seja agora conquistado, seja agora cativado, que as nossas emoções, elas sejam, Senhor, agora para ti, as boas emoções, que o amor agora, Senhor, que o zelo, que nossos ouvidos sejam abertos à maravilha que o Senhor vai falar para nós essa noite, porque é cura, é liberdade, é poder, é graça, é vitória, é derrota dos nossos inimigos e é glória para o teu nome. Que seja assim nessa noite, que toda resistência humana, espiritual, agora, na autoridade, no nome de Jesus, caia agora e seja vencida. E só o Senhor governa esse lugar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A majestade de Jesus. Cada um de nós pode ter uma perspectiva, pode ter uma imagem do que seria um rei. Nós podemos, às vezes, pensar num rei bonzinho ou num rei malvado e tirano. Às vezes, nós temos algumas referências melhores, né? Tipo o rei Arthur, que era aquele nobre inglês que era poderoso no seu reinado. Às vezes, nós temos referências menos homéricas, digamos assim, referências mais simples, baseados na nossa história real, que aqui para nós é um pouco conturbada e difícil de acreditar na versão oficial. Mas, independente das nossas referências do que seja um rei, eu quero falar um pouco hoje sobre a majestade de Jesus. Sobre Jesus como um rei. Sobre Jesus como sol da justiça. Mas você vai perceber, enquanto eu vou falar, baseado nesse texto, que ele se apresenta aqui como rei amoroso. Meu pai conta uma história de um certo rei que foi julgar a causa de uma senhora. E naquele dia ele estava muito atribulado, com tantas questões, irritado, e aquela causa chegou diante dele, e quando ele ouviu a causa, ele deu uma sentença muito dura. E aquela mulher, ela pediu clemência e disse: eu quero recorrer E parecia uma piada. Recorrer a quem? Você está falando com o rei? A quem você pode e acha que pode recorrer? E ela falou, eu quero recorrer ao meu rei descansado. E conta a reza a lenda que ela conseguiu até tirar um sorriso do rei, porque ele percebeu o quanto ele estava irritado naquele dia. E ele pediu então para que julgasse a causa dela depois, quando estivesse descansado, e foi até mais favorável com aquela mulher pela sua causa. Nós vemos, por exemplo, Salomão, que foi um tipo histórico de Cristo. O que é isso? Ele mostrou um pouco da sabedoria que Deus tem, porque a sabedoria que ele tinha veio de Deus. A gente conhece aquela história quando duas mulheres, cada uma tinha um filho, e uma hospedava a outra em sua casa, e de noite uma rolou sobre o seu filho, porque estava dando de mamar para ela. Você que é mãe vai ser, não dê de mamar para o seu filho deitado, é perigoso. E aí ela rolou sobre o filho morreu, e ela de madrugada trocou os bebês, e de manhã a mãe, que tinha o seu filho saudável, acordou com o filho morto. E ela disse, esse não é meu filho. E a outra disse, é seu filho sim. O meu filho está vivo, você que não cuidou do seu. E levaram aquilo para o rei. Veja que passou por várias instâncias até chegar ao rei. Ninguém soube resolver aquela causa. Não tinha DNA na época. E aí quando chegou diante de Salomão, ele disse, eu já sei. Chamou o guarda e falou, levante com a espada e se arremeta sobre a criança e divida ela no meio. Um pedaço vai para uma mulher, outro pedaço vai para outra. Pronto, dividimos a criança e acabamos com o problema. Então, a mãe, de verdade, gritou e disse, não, não, meu senhor, pode dar ele para ela. E a outra, quando ouviu que o rei cortaria a criança no meio, disse, pode cortar mesmo, eu me contento com um pedaço. E aí o rei disse, dá a criança para a mulher que abriu mão, porque essa é a mãe de verdade. E todos se admiravam da sabedoria daquele rei. Eu quero falar sobre isso hoje, sobre a sabedoria, sobre o poder e sobre o amor. Quero falar sobre a majestade de Jesus, mais do que o poder dele. Eu quero falar para você sobre o rei cuidadoso, todo poderoso, que se importa com as menores causas da sua vida. Amém? Essa era uma canção de amor, era uma música cantada nos casamentos, do mestre de canto, sobre a Areus Lírios, que era uma canção, ele disse, eu quero que vocês transformem essa letra em uma música baseada na canção Os Lírios, dos Filhos de Coré. Poema de amor vai ser essa canção. É um salmo para ensino. Já que eu te falei que isso é Bíblia, vamos tirar proveito desse texto já agora. Preste atenção numa coisa. Todas as vezes que você se afasta da palavra de Deus, você só não se afasta de um bom ritual cristão, que é abrir a Bíblia e ler um pouco. Você não se afasta somente de um momento de disciplina, porque exige disciplina hoje em dia você parar com a palavra de Deus para lê-la. Mas quando você para de ler a Bíblia, você para de absorver da sabedoria de Deus. Preste atenção. A Bíblia, ela é uma estratégia extraordinária que Deus teve, porque você imagina o que é. Ele mesmo daria para nós o poder de senti-lo, de ouvi-lo pessoalmente. Mas nós, como humanos, somos tão imperfeitos, de repente eu posso achar que ouvi Deus, e como a própria Bíblia diz de si, que ela é como uma espada afiadíssima de lâmina dos dois lados, que separa junto e medula alma e espírito. O que é que a palavra está falando sobre si mesma? A palavra de Deus separa o que é da emoção e o que é do espírito. Então repare, já que Deus sabia que ele iria falar através de nós e no nosso coração, ele precisava de um testamento para que fosse o que ia balizar, o que ia dizer se o que eu senti foi de Deus ou não. E a gente sente muita coisa, e deve sentir mesmo, deve ouvir a voz de Deus mesmo. O risco que a gente tem quando a gente não lê a Bíblia é porque, além da gente não receber a sabedoria de Deus, a gente começa a ser guiado pelas nossas emoções. Às vezes são boas emoções, às vezes são emoções ruins. Então, se você não quer ser uma pessoa almática, guiada pelas suas emoções, porque acha aquilo, acha isso, leia a palavra de Deus. Amém? E de repente você vai ter um insight e vai dizer, eu acho que isso aqui é de Deus. Aí você vai lembrar da palavra. O próprio Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito nos ensinaria e nos lembraria todas as coisas. Então, o próprio Espírito de Deus falou assim, não, isso aqui fere a palavra de Deus. E você vai retroceder. Então, a primeira coisa aqui é que a adoração, ela deve e pode ser didática. A leitura da palavra, ela deve e pode ser didática. Às vezes, é muito raro, mas quando eu vejo que é necessário, eu interfiro em alguma canção que a gente canta para a gente mudar a letra, porque a adoração ela deve ser didática, amém? Senão a gente ensina bobagem para a igreja. Você está comigo? Diga amém. Então vamos falar da majestade desse Deus, que não perde oportunidade de nos ensinar que Ele é, até nas nossas canções. Isso aqui, irmãos, é uma carta de amor. Quando você pegar a Bíblia, eu peguei até essa bem bonita que eu tenho lá em casa, que é uma Bíblia de estudo muito interessante. E eu quero que você olhe a sua Bíblia como uma carta de amor. Eu quero que você tenha uma relação com a sua Bíblia como aquilo que Deus escreveu para mim. Olha, gente, fizeram uma pesquisa recentemente, descobriram que hoje as pessoas que têm acesso ao smartphone com a internet, a maioria absoluta, antes de dormir, observa suas mensagens, e ao acordar, a primeira coisa que faz é observar suas mensagens. E se não for assim, eu tirei a primeira pedra. Já pensou se a primeira mensagem nossa fosse a palavra de Deus? E se a última mensagem do dia fosse a palavra de Deus também? É uma carta de amor, irmãos. Tem um filme, eu não assisti, eu ouvi falar sobre ele, que uma pessoa morre e cartas vão chegando para a pessoa amada. E eu não sei qual é o filme, eu só achei interessante, quero até vontade de ver esse filme, mas é algo parecido com isso. A diferença é que Jesus morreu e ressuscitou, mas ele deixou a Bíblia. Em nome de Jesus, talvez isso já seja o que você veio ouvir aqui essa noite. Olhe para a palavra de Deus como uma carta de amor para você. Olhe a palavra de Deus como uma fonte de sabedoria para que você consiga discernir o que é da sua alma, o que é da sua mente e o que é do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. E aí continua dizendo, meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é a pena de escriba habilidoso. Essa parte do texto fala a respeito de quem escreveu o texto. Vamos pensar o seguinte. O que a gente faz para Deus deve ter excelência, porque Ele é majestade. Irmãos, eu cresci numa igreja bem tradicional e trago lições maravilhosas de lá. Muitas coisas eu não repito aqui como pastor, mas eu me lembro que quando eu entrava lá na igreja, tinha esculpido numa tábua de madeira, de forma muito sacra, bem grande em letras garrafais, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Irmãos, todas as vezes que eu chegava lá, minha avó lia e falava, ouviu, Tico, guarda os seus pés, porque estamos entrando na casa do Senhor. Eu lembro, irmãos, que eu olhava para os meus pezinhos com um temor. E eu dizia, como é que eu guardo eles? Então eu andava meio assim, sabe, guardando os pés, porque eu estava entrando na casa do Senhor. A gente não tem mais uma placa assim. E às vezes a gente acha que aqui não é casa do Senhor. Claro que aqui é casa do Senhor. Não é casa do Senhor quando acaba o culto, mas enquanto a gente está em culto é casa do Senhor sim. Porque onde tem dois ou três reunidos no nome dele, ali ele está. Amém ou não? Então, a primeira coisa que a gente pode aprender aqui, aprendendo sobre a majestade de Deus, a segunda ou a terceira já lição de hoje, é que a nossa relação com Deus, ela tem que despertar em nós não só uma sensação de que Ele é nosso Pai, mas também de que Ele é excelente, de que Ele é extraordinário, de que Ele é perfeito, de que Ele é rei. Às vezes nossa relação com Jesus é tão desqualificada, irmãos, que a gente se relaciona com Ele como o cara lá de cima. A gente relaciona com Deus, às vezes, como se Ele merecesse somente o resto do nosso tempo, o resto do nosso dinheiro, o resto da nossa excelência. E ouço de pessoas falando de forma muito bem pensada e sóbria, dizendo, é verdade, hoje em dia é difícil termos uma vida devocional, afinal de contas temos tantas obrigações. É só a gente lembrar que as obrigações que nós temos, se forem sérias, se for nosso trabalho, nosso sustento, foi Ele que deu. Eu gosto dessa introdução aí porque ele diz assim, olha, é como se ele dissesse, peraí, eu vou escrever algo para o rei dos reis, eu tenho que buscar o máximo de excelência para me relacionar com ele. Eu não estou dizendo que ele não é pai, amém, irmãos? Amém? mas eu estou dizendo que o salmista aqui, ele diz, eu tenho que tirar o melhor de mim para Deus, porque Deus só é Deus quando ele tira o melhor de mim. Se Deus não é Deus na sua vida, é porque ele não tem tirado o melhor de você. Se você não tem sido drenado no seu melhor para Deus, Deus não tem sido Deus na sua vida. Porque quando Deus é Deus, ele tira o melhor de você. Eu aprendi certa vez que um bom líder é aquele que tira o melhor das pessoas. Será que Deus não é melhor ainda? Todas as vezes que nós, que na nossa relação com Deus, não sai o melhor de nós, preste atenção nisso, pode salvar a sua vida, ouça. Por favor. Todas as vezes que a minha relação com Deus não tira o melhor de mim, ele não está sendo Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque um excelente marido tira o melhor da esposa. Um excelente patrão tira o melhor do funcionário. Um excelente pai tira o melhor do filho. E um excelente Deus tira o melhor do adorador. Não é só na liturgia enquanto a gente canta. E vou dizer uma coisa para vocês, que acho que só tem ovelha minha, um outro irmão visitando. Irmãos, tem que ser o melhor. O melhor não é gritar, às vezes o melhor é cantar baixinho. Mas é adoração a Deus. É reverência ao Senhor. Mas não é só no momento da liturgia, não. É, por exemplo, reconhecendo com gratidão. Deus me deu uma frase, eu disse aqui outro dia, Roberto decorou. Como é, Roberto, a frase? A gratidão me livra de um coração crítico e murmurador. De Deus, né, gente? A gratidão me livra de um coração crítico e murmurador. Gente, tudo ao nosso redor nos leva a crítica e murmuração. Então, na sua relação com Deus, na sua oração, tem que sair o melhor de você, Juliano, Lucas. Não dá pra gente botar o joelho no chão e bater um papo legal com o cara. Não dá para a gente estar com um problema e falar, vou tomar um remédio aqui, mas vou também orar para ver se dá jeito. Acho que a medicação é importante. Medicação é um recurso que o próprio Deus, inclusive, recomenda na Bíblia muitas vezes. Ok? Amém, né? Mas eu cresci, minha avó me ensinando o seguinte, eu ainda vou trazer minha avó aqui para vocês conhecerem ela. Eu cresci minha avó dizendo assim, eu nunca tomava um remédio sem antes consagrar, apresentar a Deus, dizer Senhor, Senhor que cura a gente. A gente orava e tomava. Que o Espírito de Deus, em nome de Jesus, ele nos convence essa noite de que não dá para ter uma relação frívola com Deus, irmãos. Não dá para ter uma relação com Deus onde Deus é só uma parte do meu final de semana. Onde Deus é só não falar palavrão. Onde Deus é só não olhar mais pornografia. Isso é coisa de menino. Isso a gente tem que estar muito à frente disso. O ano já está aí. Daqui a pouco é meio do ano. Quem eu estou investindo? Quem é meu Natanael? Quem é que eu estou querendo ganhar para Jesus? Qual é a alma que eu vou dizer, Senhor, está aqui. Esse ano eu ganhei esse e esse. Não dá, irmãos, para a gente continuar uma relação com Deus sem excelência, dando para Deus o resto, a sobra. Se você abre aqui em Malaquias, a gente usa muito esse texto para oferta, né? Mas ele diz assim, olha, vocês constroem a casa de vocês com o melhor, mas quando diz que é para Deus, vocês dão as sobras. E ainda perguntam o que estão roubando? O melhor da sua inteligência, o melhor da sua mente, o melhor da sua arte é para Deus. E para Deus é para a esposa também. Essa semana eu estava com minha esposa e eu sempre discipulo a minha esposa. Como é, tia? Você não falou que a gente, homem discipula homem, mulher discipula mulher, mas marido discipula esposa, além da discipuladora que ela tem. Porque é o cabeça da esposa, amém ou não? E eu estava num momento como esse, todo o tempo eu estou amando, cuidando dela. E eu falei sobre uma matéria, tenha paciência, amor. E ela falou assim, com o marido que eu tenho que ter paciência. Tudo isso é para a glória de Jesus, amém? Aí eu ainda ri, tentei melhorar para mim e falei assim, amor, eu tenho que ter paciência comigo, né? Eu pensei que ela estava dizendo assim, eu exerço a paciência com você, então eu tenho paciência com outras coisas. Ela falou assim, não. Com o bom marido que eu tenho que ouvir o que ele está dizendo e ter paciência. Amém, irmãos? E o melhor homem do mundo, o homem padrão para sua esposa, não pode ser o pastor dela, não. Tem que ser você. Amém, irmãos? Deus está falando com você, diga amém. Meu coração transborda num belo poema. Sirva ao Senhor no que é belo. Em Filipenses diz, tudo que é... Não vou terminar, estou no primeiro versículo. Em Filipenses diz, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é publicável, tudo que é de boa fama. Nisso pensem. É belo para Deus. Servir ao Senhor com excelência. Dizer, Senhor, olha, meu trabalho é um bico. O que eu quero mesmo é conhecer o Senhor, eu quero espalhar do Senhor ao meu redor, eu quero ser discípulo, fazer discípulo, Senhor, eu quero que minha vida não seja à toa, eu quero que a minha vida transforme outras vidas, para isso me transforma, Senhor. Irmão, se isso for sincero, é simples assim, pode revolucionar a sua existência, amém ou não? Meu coração transborda num belo poema, eu dedico a minha obra a um rei. É ao rei que você dedica a obra da sua vida, amém? Então tem que ser belo. Não só belo, tem que ser excelente. A minha língua é a pena de escriba habilidoso. A sua língua é uma pena. Tudo que você diz é registrado. As palavras, elas não voltam. Cuidado com o que você diz. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu, às vezes, fico me policiando, né? Eu estava na casa dos amigos esses dias, mas eu estava todo assim, molequeira, não no sentido moleque de Moloque, né? O deus que os antigos povos ali da Mesopotâmia entregavam aos seus filhos. Eu falo molequeira assim, no sentido de brincadeira, tá bom? Mas não é nem uma palavra boa pra gente. Estava assim brincando e aí conversando, e aí de repente vem assim uma reverência pastoral sobre mim, sabe? Eu digo, eu tenho que ficar sério? Que é isso? Aí depois o próprio espírito dele diz assim, que bobagem, para com isso. Você xingou, você fez maledicência, você humilhou alguém, você pecou ali na frente deles? Não, então fica na benção. Amém, irmãos? Eu não estou falando de excelência, você já viu que às vezes... Eu não recrimino, porque eu já fui assim. Às vezes a pessoa, né, está aqui na resenha, brincando, né, sempre com temor. Amém, irmãos? Amém? E aí vai falar no assunto espiritual, muda a voz. É, irmãos... Eu queria pedir oração, porque... Ou então vai orar, né? Aí tá assim, conversando, de repente vai orar, rapaz, dá uma impostada. Senhor, Deus, soberaníssimo Senhor. Tudo bem, às vezes é sincero o que ele está fazendo. Mas Deus, ele não é criança para ser, digamos assim, barganhado com esse tipo de rigor ascético, rigor que não adianta nada. A excelência no que a gente diz respeito à intenção, diz respeito ao que a gente diz, à intenção do que a gente diz. Olha, eu fico tão feliz porque vejo em vocês, e isso me alegra demais. Eu vejo vocês, eu caminho com vocês, eu não vejo brincadeira pejorativa. Quando eu vejo uma, é muito raro, e eu, quando não falo na hora para não expor, chamo depois, converso, a pessoa recebe, vai na bênção. Por quê? Porque as pessoas têm que andar com você e conosco e entender assim, olha, existe Deus. Olha a diferença desse povo aí. Amém, irmãos? Então, que haja em nome de Jesus excelência quando você trata sua esposa, seu filho, seus colegas, os descrentes que estão ao seu redor, talvez, principalmente. Você está aqui, diga amém? Amém. Vamos lá, que só tenho mais meia hora. És o mais belo dos filhos dos homens. Aqui ele já começa a falar sobre Jesus. Interessante porque a Bíblia diz que Jesus não tinha aparência ou formosura alguma. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e davam com a cabeça. Faziam assim. Esse aí é o Messias? Eu lembro que uma vez eu estava lá em Salvador, numa igreja bonita, grande, e fui lá para ouvir a Nívia Soares, que é a menina de Deus demais. E aí, eu lembro que eu estava sentado do lado de uma moça, eu ia falar de uma jovem, né? Mas quando a gente fala de uma jovem, a gente está ficando velho, né? E aí, estava todo mundo na expectativa, porque Nívia Soares ia lá, uau, e tal. E aí, quando ela apareceu, gente, deve ter sido uma viagem cansativa do avião, né? Belo Horizonte para cá, para Salvador. Ela estava com a calça jeans, com a camisetinha, o cabelo dela é crespo, não estava escovado, não estava amarradão assim. Ela entrou assim na dela, né? Já orando em línguas, a cara dela é isso, né? Baixinho, sentou. Aí, rapaz, a menina que estava ao meu lado, ela falou assim, ó. Gente, olha, que o senhor me perdoe se estiver errando, mas a minha memória é essa. Ela disse assim, oxi, baiana, né? Oxi, é isso aí que é nível? Mas Deus é tão bom, irmãos, que o culto começou, Nívia começou a cantar, a pregar, de repente, naquela multidão toda, Deus usou Nívia para estar ministrando ela, a menina chorava. Deus tem dessas, né? Olha aí quem é Nívia agora aí, ó, meu poder nela, aleluia. Você não tem que ser bonito, você não tem que ser jovem, você não tem que ser velho. A beleza de Jesus era a graça. Tem gente que você olha e você acha lindo. Tem velho que você olha e que você acha... Vou dizer uma coisa de velho, mas tudo bem. Na crista da onda. Tem jovem que você olha e você diz, que sabedoria. A beleza de Jesus não era física, irmãos. Às vezes você se olha no espelho, você que é mulher, e se acha gorda. Aí, meu marido não vai me amar desse jeito. Eu vou ter que entrar no jiu-jitsu. Às vezes você que é homem, se olha no espelho e diz, minha mulher não vai me amar desse jeito, eu vou ter que entrar no jiu-jitsu. Entrei, viu, gente? Como a gente é bobo. Vamos fazer esporte por cada saúde, sabendo que só isso temos de proveito. O mais belo dos filhos dos homens era Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a beleza de Jesus não é a beleza que os homens veem. Samuel foi escolher o filho de Jessé para ser rei. E Jessé foi botando o primeiro. Quem é que botou primeiro? Eliabe. Rapaz, Eliabe vai ser de porte, viu? Pense num cara assim, tipo Fabrício assim, só que mais alto. Bonito como eu, com o corpo de Fabrício. Mais alto. Cheio de... né, já era soldado, né? E aí, quando... Jessé, esse aqui, ó. E, pô, vai lá, filho, vai lá, é você. Aí Samuel olhou assim e falou, é esse, pensou, né? Aí Deus, opa, esse não. Eu não vejo como você vê, Samuel. E Samuel era um homem de Deus, com força. Você pode ser um homem ou mulher de Deus, mas às vezes você erra, às vezes você julga. Às vezes você é uma igrejinha dessa, pouquinha gente. Irmãos, vamos crescer, amém, irmãos, amém? Olha, Jesus era o mais belo. Tem uma música de um grupo lá de Salvador, que é composta por uma moça, que não vou dizer o nome dela, mas altamente endemoniada. Um dos músicos dela uma vez falou em testemunho para o meu pai que eles, todo CD que ela fazia, eles iam sacrificar demônios, bois. E ela cantou uma música lá que dizia assim, o mais belo dos belos sou eu, falando Ilê Aiê. Gente... o diabo é belo aonde? O diabo pode ser belo por fora, no que agrada aos nossos olhos humanos. Não dá para namorar com a menina porque é bonita. Não dá para poder achar que uma igreja é mais de Deus porque tem granito no chão. Não dá para você se olhar no espelho e achar que seu marido não vai lhe amar porque você está uns quilinhos a mais. Vamos parar com isso em nome de Jesus. Jesus é o belo dos belos, Ele é o belo dos belos. E a Bíblia diz aqui que sim, Ele é o mais belo dos filhos dos homens. E é mesmo. Toda vez que eu vejo um filme de Jesus, pode ser qualquer ator, eu fico achando ele tão lindo, sabia? Quando ele começa a falar, eu fico assim, lindo, meu Senhor é lindo, meu amo, meu Senhor é lindo, olha só ele falando. Eu tenho uma coleção de filmes de Jesus, né amor? E eu fico vendo, e ele fala assim, olha o lírio dos campos, eu digo, coisa linda! Ele fala assim, quem? Eu também não te condeno. Oh, lindão, maravilha! Tem coisa mais bonita do que isso? Um monte de gente apedrejando a mulher que era prostituta, ele, eu não te condeno. É lindo, isso é que é lindo, amém, irmãos? Você, Deus quer que você tenha uma casa linda, um casamento lindo, você tenha filhos lindos, um ministério lindo em nome de Jesus. Ele é o mais belo dos filhos dos homens, aleluia, é lindo ele. olha que coisa linda. Misericórdia, o tempo não para. A graça. Aqui na versão de Jerusalém, ele fala, é uma das possibilidades de tradução para a palavra em hebraico, tá? Eu estudei esse texto com muito carinho no texto original para poder servir você melhor hoje, tá bom? Ele diz assim: a graça escorre dos teus lábios. Mas uma das traduções mais provável é: a graça transborda. Mas só que é o tempo contínuo. Então seria assim: a graça continuamente transborda dos seus lábios. Preste atenção. Às vezes você pode achar que Deus só lhe perdoa uma vez. Às vezes o diabo é sujo e mentiroso. Eu não queria nem falar nele hoje, né? Mas fala fazer o quê? É preciso. Jesus mesmo falou muito nele. Para alertar a gente contra ele, né? A Bíblia diz que Jesus, acabamos de ler, a graça continuamente transborda dos lábios de Jesus. Amém? Não? Amém? Olha aqui comigo. A graça continuamente transborda dos seus lábios. Às vezes a gente peca e o diabo diz assim: vai pedir perdão de novo? Não tem cara, não? Dá um tempo. Espera passar um tempo sem pecar, depois você busca Deus. Gente, não existe coisa mais mentirosa, mais diabólica, satânica do que isso. E o diabo fala isso pra gente, todo mundo. Você tem que dar uma santificada a mais para buscar Deus. Pergunta. Como Sofia fala, pergunta. Eu mesmo respondo. Como que alguém pode se santificar sem buscar Deus? Como é? Uma vez, se machucando, uma vez eu cuidava de um menino há muitos anos lá em Salvador. E ele falou assim: ah, eu estava lutando contra o pecado, não conseguia vencer, aí aqui, ó, venci, e mostrou o braço. Gente, ele pegou um ferro quente e queimou o braço. Eu tenho muita história para contar. Aí quando ele fez aquilo, aí eu aprendi com meu pai: você tem que saber como houve uma confissão. Se eu falasse assim: misericórdia, você está doido, misericórdia, está repreendido, sai capeta dele. Eu ia perder o cara, ia perder o ensino, ia perder tudo. Às vezes você tem que perder o discurso para ganhar a alma, amém ou não? Aí eu disse assim: ô, negão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando você machucou seu corpo, você desobedeceu a palavra de Deus. Você não ficou mais santo, você fez um pecado pior. Porque além de pecar com o corpo, você pecou contra o corpo físico. Além de pecar contra o corpo de Cristo, quando a gente peca, você ainda machucou o templo do Espírito Santo, que é seu corpo. Eu falei para ele, aí ele: é mesmo, tio? Eu falei: é, cara, vamos orar aqui e pedir perdão ao Senhor por isso? Às vezes a gente, para que falar disso, Tiago? Eu isso, nunca vou fazer isso. Às vezes a gente faz isso com jejum. Não ora, não lê a Bíblia, não quer frequentar as reuniões, não gosto desse nome reunião, para mim é culto. Juntou para glorificar a Deus, a reunião foi promovida a culto, amém ou não? Então, não está indo para os cultos, não está buscando comunhão com os irmãos, está com palavreado desordenado, aí faz estratégias espirituais. Eu vou jejuar. Como é isso? A Bíblia diz que o jejum que Deus aceita é você ter piedade no que diz, alimentar as viúvas e os órfãos. É ter uma vida piedosa, ou seja, só vale o jejum se ele for acompanhado de uma vida com Deus. Amém ou não? Jejum não muda Deus, jejum muda você. Jejum não é para comprar nenhuma bênção de Deus, jejum é para você ser mais perseverante na oração. Amém ou não, irmãos? Então vamos aqui comigo. Voltando. A graça transborda continuamente dos seus lábios. Eu gosto de uma ilustração que o pastor Ebi Uber usa, que eu acho muito inteligente. Ele diz assim: o perdão de Deus é como o para-brisa do carro. Para-brisa, como é o nome daquilo? Limpador de para-brisa do carro. Gente, eu confesso a vocês que quando eu vi essa primeira vez, eu achei muito permissivo. Eu disse assim: poxa, assim tão fácil? Eu não tenho que fazer nada? Já está perdoado? O que é que a gente pode fazer com essa informação? De que todos os seus pecados já estão perdoados. Paulo, ele insiste tanto na salvação pela graça, que ele é obrigado a dizer uma hora assim: olha, mas não use disso para dar ocasião à carne. Porque ele insistiu tanto em falar que o sacrifício para ser perdoado não é você que faz, é Jesus que fez, que ele tem que dizer assim: mas olha, não use da graça, da liberdade, para dar ocasião à carne. Amém, irmãos? Então, quem sou eu aqui para ficar assim falando para vocês? Olá, hein? Cuidado, hein? De repente, Deus pode parar de lhe perdoar. Está onde isso na Bíblia? Então, vamos entender a graça transbordante, continuamente transbordante, assim, ó, como um limpador de para-brisa. Você está na estrada da vida e está na tempestade, lama vendo seu para-brisa, e ele está graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça, graça. Transborda. E o que é que a gente vai fazer com isso? Vamos pecar? Não. Ao contrário. Vai crescer na graça. Porque, como diz minha mulher, a graça mal interpretada vira desgraça. Essa é forte, irmão. Você... Tem horas que ela é que me discipula, gente. Amém ou não? Ele é o mais belo dos filhos dos homens. Vou voltar para os filhos dos homens. Eu já vi que vou ter que ser algumas pregações esse salmo. Por que que a Bíblia chama Jesus de filho dos homens? Preste atenção. Você lembra lá no proto-evangelho, em Gênesis, quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, e o Senhor Jesus disse assim: olha, de você, mulher, vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente, amém? Então, teria que ser um filho de homem. Por que é que o diabo sempre lutou para matar aqueles exponentes de Israel? Os profetas, os sacerdotes fiéis, o próprio Caim que matou Abel. Eu não sei o quanto de sábio e burro Satanás é, mas talvez o diabo pode ter pensado que Caim seria esse, porque fruto da mulher podia esmagar a cabeça dele. Não sei se ele pensou isso, talvez não. Mas como também era uma mistura de inteligente com burro, talvez tenha pensado. E insuflou Caim para matar Abel. Como disse o Senhor, o mal está à porta, cabe a você dominá-lo. Amém, gente? Amém? Então, tinha que ser um filho de homem para pisar a cabeça da serpente. Amém? É por isso que Jesus sempre se representava como filho de Deus, não como filho do homem. Vinha um demônio e falava: tu és o filho do Altíssimo. Psh, cala a boca. Eu sou filho do homem. Ou seja, sua batata está assando. Se eu aluguei aqui no meu calcanhar. Então é esse que veio com a missão maravilhosa de esmagar a cabeça do diabo. Ele é formoso, ele é lindo. Ele tem que ser o que é mais lindo nessa vida. Não é o carro que eu quero comprar o que tem que ser mais lindo na minha vida. Nem a casa dos meus sonhos que tem que ser o mais lindo da minha vida. Nem a minha esposa que é tão linda que tem que ser o mais lindo da minha vida. O mais lindo da minha vida tem que ser Jesus. O mundo sabe tanto disso que insufla tanto a gente com os nossos olhos. Mas que nós voltemos a ter Jesus como o mais belo dos belos, o mais lindo dos lindos. Amém, irmãos? Aquilo que enche a nossa alma quando a gente vê. Aí quando você, por exemplo, minha mulher, já que eu estou falando nela, daqui a pouco ela briga comigo. Eu fico falando nela, ela não gosta. Quando, não sei se já foi casado ou noivo, eu falei para ela assim, e também não estou falando para me gabar não, viu, gente, porque foi Deus que deu uma ungida no olho dela para ela falar isso que eu vou falar agora. Eu falei assim para ela, né? Eu acho que ele foi casado. Eu falei assim: ei, amor, eu acho, sabe aquele dia que você toma um banho, né? Bota perfume, se sai, sai do banheiro, se acha no maior gato, né? Que engraçado, você já viu? Mulher, geralmente se acha feia. Homem não. Homem é só tomar um banho, botar um perfume e já sai assim, ó. Né? E sai, né? Glória a Deus que a gente homem é homem, meu não. Mas pode ser feio como for. Ele entende que a beleza dele é Cristo. Aí eu estava num desses dias e falei assim: amor, o que, que você achou assim de mais bonito em mim? Né? Aí eu pensei: seus olhos, né? Seus músculos. Ela virou para mim assim, no auge da piedade, falou assim: o que eu achei mais bonito em você? Aí eu falei: é que você é mais bonito em mim? Deus na sua vida. A minha carne ficou extremamente decepcionada. Mas o novo homem interior, regenerado por Cristo, disse: rapaz, glória a Deus, velho. Se Jesus é o mais belo na sua vida e você é solteira, você não vai querer um cara porque ele é rico, ou porque ele é bonito, ou porque tem um carrão. Você vai querer um cara porque você vê Deus na vida dele. E é claro que se você vê Deus na vida dele, você vai ver um cara esforçado, empenhado, estudioso, trabalhador. Amém ou não? Amém. Glória a Jesus, aleluia. Um bom filho. Amém? Então vamos lá. Eu estou no versículo 2, eu vou sair daqui. O mais belo dos filhos dos homens. Irmãos, eu estou apaixonado por esse salmo. Eu li esses dias e disse, eu tenho que falar isso com meus irmãos. E a graça transborda dos lábios dele. Cuidado, às vezes você ouve acusações na sua mente e você diz, Deus tem me acusado. O que a Bíblia está dizendo, é verdade, o Espírito Santo nos corrige. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Mas tem gente que confunde as coisas. Cadê a graça? Você não tem ouvido nenhuma palavra de graça dos ouvidos da boca de Jesus para você? Tem que melhorar sua relação com Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se você não tem conseguido ouvir, diga, Deus, cura minha alma. Me mostra o teu grito de graça que o Senhor grita sobre mim todos os dias. Eu preciso ouvir isso. Eu preciso ouvir o teu perdão. Às vezes a mulher fez algo no passado, um aborto ou algo assim, aquilo, ela já converteu, já recebeu Jesus, já recebeu do Espírito Santo, já está com os irmãos, tem uma situação melhor, mas aquela acusação ainda mora ali. Larga isso em nome de Jesus. Pela fé. Quando o diabo vier acusar, sua alma vier acusar, eu me agarro agora ao meu Deus cheio de graça. Como aquela mulher disse lá, eu recorro ao meu rei descansado. Seu rei sempre está descansado, meu irmão, minha irmã. A graça escorre dos seus lábios, transborda continuamente os teus lábios, porque Deus te abençoou para sempre. Ou, melhor, portanto, Deus te abençoou para sempre. É muito mais sábio, inteligente e cristão. Quando temos aqui o tradutor, ele tem uma dificuldade em traduzir o texto original. Por quê? Já tem um ditado que diz tradutores traitori. Na tradução, há uma traição. Nunca você vai conseguir um texto traduzido perfeitamente. Por isso que às vezes tem que falar essa palavra ou essa, aquela ou aquela. Aqui, como a gente está falando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, de um texto messiânico que fala de Jesus e fala da sua igreja, eu tenho duas opções de tradução, ou porquê na perspectiva de motivo, ou porquê na perspectiva de consequência. Inclusive a palavra no português tem os dois sentidos. Então melhor seria traduzirmos assim, como muitas traduções já fazem. Vou ler o texto todo agora, tá bom? És o mais belo dos filhos dos homens, a graça transborda continuamente dos teus lábios, portanto Deus te abençoou para sempre. Porque se você falar assim, ó, a graça transborda porque primeiro Deus o abençoou, então aí você tem um risco de dizer que Jesus foi um dia gerado e abençoado pelo Pai. É um risco, porque a gente sabe que Jesus sempre existiu, o Pai, o Filho e o Espírito sempre existiram no céu, amém ou não? Jesus encarna, inclusive esse termo encarnar, ele só é próprio para Jesus. O único ser que vivia antes de ser encarnado é Cristo, amém? Segundo a Bíblia, tá bom? A Bíblia. Então, é mais saudável, biblicamente, traduzirmos na seguinte opção de tradução, que as duas palavras são possíveis aqui. Vamos entender, então. Portanto, Deus te abençoou para sempre. Irmãos, a palavra de Deus diz, em Gênesis 1:1, você pode abrir aí, por favor? Por favor. Se você tiver uma Bíblia de papel, talvez seja até mais rápido. Ou não, né? Eu estou ligado no tempo, tá bom, irmãos? Não se preocupe, a gente vai... Não vai muito longe, tá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito. Prova disso é que em 1 João, no Novo Testamento, você vai ler assim. 1 João, capítulo 1, diz assim. Está comigo aqui? Diga um amém aí para saber que está ligado. No princípio era o verbo. e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Diga aí o nome. Jesus. Ok? Então vamos entender o seguinte. O salmista aqui está dizendo que da boca dele transborda graça. Irmãos, vamos entender que a Bíblia explica a própria Bíblia, amém ou não? Essa boca que transborda a graça também transbordou a criação. A obra da criação é obra de graça. Ninguém merecia ser criado, até porque não tinha vida pregressa. Ele resolveu nos criar e nos abençoar. Então vamos pensar o seguinte, sempre Jesus foi a boca de Deus agindo em graça. E essa permanente atuação de graça, de perfeita sincronia com o Pai e com o Espírito Santo, ela é fundamental para a encarnação de Jesus aqui na Terra. Vou explicar, vamos lá aqui comigo. Deus Pai não foi à toa, alguns teóricos dizem, presta atenção, estou falando, isso é... Galera aí de teologia, isso aí já é lá no final do nosso curso, ok? Você vai ouvir isso provavelmente lá no seminário. Presta atenção. Alguns teóricos muito inteligentes e estudados dizem que houve uma reunião no céu. Eu até já criei assim. E o Pai, o Filho e o Espírito tiveram uma reunião para ver quem viria aqui para a Terra. Primeiro, que esse texto não existe na Bíblia. Segundo, que tinha que ser Jesus. Por que tinha que ser Jesus? Porque Jesus é o meio de graça da Trindade. A vinda de Jesus é pela graça, é para a graça. A vinda de Jesus é para que nós não achemos que... Não sei como se aplica esse português, me perdoem. Para que nós não tivéssemos achado... que matando animais teríamos perdão, até porque o sacrifício de animais era um símbolo de Jesus que viria, amém? Então, teria que vir, não que não haja graça no Pai e no Espírito, não, mas o Pai é Criador, Jesus é Salvador, o Espírito, ele convence e consola, mas qual é das pessoas da Trindade, não estou falando de hierarquia, nem de importância ou de mérito, estou falando de função. Das três pessoas da Trindade, a função da graça, da aplicação dessa graça, é Jesus. Tinha que ser Jesus. Tinha que ser Jesus para vir para cá. Por isso, por ser aquele que é a expressão da graça na Trindade, tinha que ser Jesus. E aí então se diz no texto, por ser ele assim, então Deus... Portanto, Deus te abençoou para sempre. Amém ou não? Resume aí, Ti, por favor. Vamos lá. Hã? Resume aí. A encarnação de Jesus é graça, meu amigo. A morte e ressurreição, você morrendo com ele, sendo ressuscitado com ele, é graça. Ele, na Trindade, é a aplicação da graça. Jesus não é a graça, Jesus é fonte de graça, amém ou não? Então é assim, ó, o mais belo dos filhos dos homens, a graça que transborda continuamente os seus lábios. Portanto, Deus te abençoou para sempre. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus, hoje te gerei. A Bíblia diz em Hebreus também, vou falar nas outras pregações, que lá em Hebreus 1:9, que ele foi ungido com óleo de alegria como nenhum outro, e está aqui isso aqui, ó. Adiante diz, eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu. Você vai ver um salmo elogiando Jesus e dizendo que, enquanto Jesus cumpre o que é o seu papel, o Pai vai dando crédito a Jesus, o Espírito vai dando crédito a Jesus, e a Trindade vai trabalhando em seu favor, porque a missão dele como rei não é só reinar, porque se fosse só reinar, ele ficava no céu. A função dele não é só derramar glória, espalhar luz. Não, porque isso ele fazia do céu. Jesus é rei, mas ele não é só rei. Ele é Salvador. A majestade de Jesus não tira dele a humanidade, não tira dele o relacionamento, não tira dele a amizade, Não tira dele ele ser o seu irmão mais velho. Não tira dele ser o seu melhor amigo. Essa é a majestade de Jesus. Irmãos, Jesus tem coroas, Jesus tem universos aos seus pés. Mas o que ele mais gosta, está lá no Salmo, onde está todo o meu prazer é nos meus santos. A Bíblia diz que Jesus virá com a coroa, com a cabeça pesada de coroas. Vamos lá, a Bíblia também diz em Apocalipse que nós colocaremos nossas coroas nos seus pés. A coroa que Jesus quer usar, quando ele voltar, sabe qual é? É as almas que você vai ser usado para salvar. Jesus, a glória de Jesus, ela existe apesar de nós, mas a glória que Jesus mais gosta de usar é o triunfo da igreja. Eu posso me alegrar em muitas coisas, mas o que mais me alegra é a saúde e é a vida da minha esposa. Porque eu sou marido. É do caráter do marido se alegrar mais na esposa do que em si mesmo. Por isso que quando eu vou no shopping, eu penso em comprar primeiro o perfume francês que ela gosta e compro a colôniazinha para mim. Por quê? Porque a alegria do marido é o quê? Ataviar a esposa. Aleluia. É esse Deus que a gente serve, gente. A majestade dele que eu estou falando aqui não é para você ver ele longe, é para você ver ele perto. Amém? Vamos ficar de pé para orar.